Ficar parado pra você já é normal. Notícia bem, você assiste um telejornal que não se mexe, só se esconde. Nunca aparece, sempre tá tão longe. Mas cê não gosta de falar da sua vida, né? Sendo que ontem você tava sem saída, é. Andando por aí, meia-noite, vaga longe, vagabundo, tem de monte, atrasado, que se esconder. Mas tem os mano que é capaz. Porém, passar por eles e pra outra rua vai. Não sabe pra onde vai, tem medo de enfrentar. Uns clientes diferentes, de perder só que se pá. Você tenta se encaixar, não se encaixa, corre fora. Madruga baforada, nesse ponto só discorda. E ainda tira foto, malandão do mau exemplo. Estampado pros moleques, o seu mau comportamento. Tem que ir, tem que ir, na festa pra curtir. Não aguenta sua cruz, baratina por aí. Umas mina pra catar, os malucos pra beber. São revolucionários se deixando se envolver. E a carteira da escola tá vazia. Bebedeira noite inteira e desgosto no outro dia. Os livros só poeira, que só serve pra enfeitar. A bíblia tipo bola de cristal pra consultar. Que pouco vai funcionar se usada dessa forma. E ainda culpa Deus por desacerto até umas horas. Os revolucionários estão em cena, dependentes da cerveja reclamando do sistema. E quem vai te comprar? Hora do aperto, quanto vale sua fé? Mas qual o seu preço? Fala da mulher, cerveja, um beijo. Me diz que cê quer, qual é o seu desejo? Quem vai te comprar? Hora do aperto, quanto vale sua fé? Fé. Diz qual o seu preço? Fala da mulher, cerveja, um beijo. Me diz que cê quer, qual é o seu desejo? Ter amor ao próximo é importante, então fica bem próximo e dá seu sangue. Vai correr por isso, vai sair na mídia, vai ficar bonito, vai virar notícia. Mas não percebe que o vizinho tá passando fome. Quem tá morando ali na frente já nem sabe o nome. Pensa bem se desse jeito tá valendo a pena. E pensa bem, porque na vida é só problema. Com a manja não conversa, sempre tá com pressa. Sua mina é sua. Mundo e a família não interessa. Chega até umas horas, a mina da revista. Porém, se te deseja, pensa nela com malícia. Olha aquela mina lá, já quer catar. Porém, se alguém desrespeitar, vai complicar. Olha que contradição. Não vê a trave do seu olho, mas o cisco do irmão. Revolucionários estão em cena. Dependente da cerveja reclamando do sistema. Um, dois, três, atenção. Veste sua máscara, encenação. Sofia, você está sendo filmado. Jesus Cristo, sempre ligado, esse é o ser verdadeiro por aqui. Pois o seu filme todos irão assistir. E quem vai te comprar? Hora do aperto, quanto vale sua fé? Diz qual o seu preço? Fala da mulher, cerveja, um beijo. Me diz que cê quer, qual é o seu desejo? Quem vai te comprar? Hora do aperto, quanto vale sua fé? Diz qual o seu preço? Fala da mulher, cerveja, um beijo. Me diz que cê quer, qual é o seu desejo? E quem vai te comprar? Hora do aperto, quanto vale sua fé? Diz qual o seu preço? Fala da mulher, cerveja, um beijo. Me diz que cê quer, qual é o seu desejo? Quem vai te comprar?